É muito comum pensar o processo de argumentação como um processo criativo. Tem gente que pensa que quando vai argumentar, está participando quase de um processo artístico, né? Um processo da sua imaginação. Então elas querem argumentar como se estivessem inovando, como se estivessem fazendo surgir algo de dentro delas. Então, a argumentação para elas é trazer ideias que estão dentro de si e apresentá-las para as pessoas, tentando convencê-las. Algumas vezes elas até conseguem ser bem inventivas, bem criativas nesse processo, mas, em geral, o resultado acaba sendo apenas o amontoado de ideias. Não surge bem uma argumentação, mas um amontoado de ideias que, às vezes, conseguem causar algum impacto, né? Mas, em geral, é mais confusão do que qualquer outra coisa. Na verdade, o que é preciso entender é que o argumento, ele é, antes de tudo, um trabalho de ordenação. Você está colocando ordem nas coisas. E para colocar ordem nas coisas, você precisa pressupor que essas coisas existem já. Você não coloca ordem no que não existe, você coloca ordem no que já existe. Então, o argumento pressupõe que os elementos que fazem parte dele já existem. E não apenas existem isoladamente. Eles existem já em suas conexões, em suas linkagens. Você vai entender o que eu quero dizer. E é aqui que eu quero que você aceite a minha proposta de talvez mudar a sua perspectiva em relação à argumentação. E parar de pensar a argumentação como um processo artístico, como um processo criativo, que em um primeiro momento ele não é. O que você precisa entender é o seguinte. O argumento, os elementos do argumento e o argumento em si, ele existe antes de você pensar nele. Vou mais longe. Ele existe antes de você existir. O que eu quero dizer é simplesmente que o argumento existe de maneira autônoma, de maneira independente. O argumento não depende que nós pensemos nele. Não depende que nós falemos. Porque o argumento já existe. Já existe. E é aí que eu digo que o argumento é mais um processo de engenharia do que uma obra de arte. Argumentar é edificar. Argumentar é construir. Por isso que a argumentação é quase um trabalho de cálculo, é quase um trabalho de lógica, é quase um trabalho de matemática. Argumentar é colocar as peças em seus devidos lugares. Porém, essas peças já existem, elas já estão lá. Você só precisa ordená-las. E essa ordenação não é uma criação também sua. Você vai encontrar qual é a ordem do seu argumento. Vou dar um exemplo. Então vamos imaginar um argumento aqui simples. Por exemplo, a gente poderia falar assim, o homem é um ser pensante, os outros animais não pensam. Portanto, o que distingue os homens dos outros animais é a sua razão. Ponto. Isso é um argumento, certo? Um argumento simples. Mas o mais importante é um argumento que já existe. Antes de eu falar esse argumento, ele já existia. Antes de eu pensar nele, ele já existia. E mesmo que eu nunca pensasse nele, mesmo que eu nunca tivesse nascido, esse argumento continuaria existindo. Porque ele não depende de mim. Ele já existe. O que eu fiz, então, se ele já existe? Eu simplesmente trouxe ele ao conhecimento. Eu o descobri, eu o achei e o revelei, trouxe ele para ser conhecido das outras pessoas. Então, o papel do argumentador, e é aqui que eu quero que você entenda a minha proposta, o papel do argumentador é investigar, buscar os elementos da argumentação, buscar as suas conexões e evocá-las, né, trazendo à tona, trazendo ao conhecimento. Ele faz, a única coisa que ele tem que fazer é, depois de encontrá-las, encontrar esses elementos, colocar eles em ordem, mas uma ordem que eles, que esses argumentos, esses elementos já têm em si mesmos, por eles mesmos. Então eu faço uma comparação do trabalho do argumentador, é uma analogia, com o trabalho do arqueólogo. O que que o arqueólogo faz? Ele encontra lá alguns ossos, que ele sabe que pertencem a um animal antigo. Bom, esses ossos já existem, o arqueólogo não criou os ossos. Eles já estão lá. Estão escondidos debaixo da terra, mas estão lá. Aí o que o arqueólogo faz? Vai tirar, tira aquela terra, cavoca lá e acha. Aí ele acha um ossinho. Fala, oh, esse ossinho aqui é interessante. Vamos procurar os outros ossos, né, que fazem parte do esqueleto. Ele cavoca mais um pouco, acha o outro osso. E ele vai tirando. Osso por osso ele vai achando. Aí ele fala, agora eu tenho que montar esse esqueleto aqui, né? Para saber que tipo de animal era esse aqui. Veja, ele não coloca os ossos de qualquer jeito. Ele vai montando segundo a ordem que esses ossos têm. A conexão que já existe entre esses ossos. Então ele coloca um aqui, ele fala, opa, esse outro osso vem aqui. Ah, esse aqui vem aqui em cima. Aí daqui a pouco ele olha esse osso e ele fala, poxa, eu pensei que esse aqui era um fêmur, não, é uma costela, ele bota no lugar certo, até ele montar todo o esqueleto. Mas olha, entenda, eu vou dizer de novo, esse esqueleto já existia, ele estava confuso lá, espalhado, mas ele já existia, ele já tinha uma ordem própria. O arqueólogo, o que que ele criou? Qual é o trabalho artístico do arqueólogo? Nenhum. Ele não criou nada. Ele não tirou nada do seu próprio espírito. Ele não inventou nada. Ele simplesmente encontrou os ossos e colocou em ordem, na ordem dos ossos, não é na ordem que ele achava mais legal. É isso que eu quero dizer. O argumentador, ele não vai argumentar na ordem que ele acha mais certa. Não existe isso. A ordem é certa. Tem uma, o argumento tem a sua própria ordem. Então, você que vai argumentar, você tem que descobrir qual é essa ordem. Você tem que construir, por isso que é uma construção, por isso que é um trabalho de engenharia. Você constrói peça por peça, cada uma no seu lugar. Você descobre a ordem e revela essa ordem e compartilha essa ordem. Então, é um trabalho de engenharia, por isso que eu digo que é um trabalho de engenharia. Isso não significa que no processo completo não haja espaço para a parte criativa, a parte artística. Existe, só que ela vem posteriormente. Depois que você faz aí o acerto da ordem entre os argumentos, aí você vai começar a se preocupar com a estética, com o estilo, com o adorno, com o complemento, com os elementos utilitários, né? Como você vai arrumar de maneira utilitária esses argumentos. E aí eu falo que se o argumento, o primeiro momento do argumento, que é a ordenação, o trabalho de engenharia, os outros momentos começam a se assemelhar mais a um trabalho de arquitetura, que se preocupa mais com a beleza, que se preocupa com a utilidade, que se preocupa com o efeito, e aí é onde entram essas outras partes, a forma, a linguagem, sabe? Que fazem parte também do processo argumentativo como um todo, mas é um segundo momento do processo. Eu quero que vocês entendam isso. Para vocês se tornarem bons argumentadores, para vocês aprenderem a argumentar bem, é necessário entender que o primeiro momento da argumentação é um momento de cálculo, é um momento de ordenação, um momento quase matemático. É o momento que você descobre as coisas e não cria nada. Quando meus alunos começam a fazer as aulas comigo, eu tenho que frisar isso muitas vezes, porque às vezes no começo eles não entendem o que eu estou fazendo e começam a querer inventar, a criar coisas. E claro que eles começam a se enrolar, porque eles não estão entendendo que esse primeiro momento é o momento para você aprender a ordenar. Você está aprendendo as bases da ordenação do argumento. Depois que você ficou bom no negócio, aprendeu a ordenar, aprendeu a colocar tudo em ordem, aí você vai começar a trabalhar a parte mais estética, mais persuasiva, mais utilitária do argumento. Mas o primeiro momento é um momento de ordenação, um momento de construção, tá bom? É isso que eu queria dizer, então prepare aí a sua mente, seu entendimento para isso, para trabalhar o argumento dessa maneira.